pega o celular e grava um story assim agora. Você tá no meu stories, vendo bem eu passo. Pode olhar, eu não vou bloquear. Olha o que perdeu, agora eu sou mais eu. Se for, toma, toma, toma, toma, toma. Se for, toma, toma, toma, toma, toma. Quando eu amo, mas quando me magoa, eu tomo ranço. Eita, menina! É o balão da pisadinha. É pra torar o paredão, é pra torar o paredão. Mais um sucesso nosso, e essa é pipoco, hein? Se liga na letra, ó. Grava áudio em seguida, apaga, escreve textão e depois deleta. Quem mandou não fazer a escolha certa? E o mundo gira, e o meu girou, e nesse giro foi você que rodou. Foi mal, foi mal. Canta assim, você tá no meu stories, vendo o que eu faço. Olha o que perdeu, agora eu sou mais eu. E se for, toma, toma, toma, toma, toma. Se for, toma, toma, toma, toma, toma. Quando eu amo, mas quando me magoa, eu tomo ranço. GT Produções, estourou meu fio. É o varão da pisadinha, não confunde não. Grava áudio em seguida, apaga, escreve textão e depois deleta. Quem mandou não fazer a escolha certa? E o mundo gira, e o meu girou, e nesse giro foi você que rodou. Foi mal, foi mal, amor. Você tá no meu stories, vendo o que eu faço. Pode olhar, eu não vou bloquear. Olha o que perdeu, agora eu sou mais eu. E se for, toma, toma, toma, toma, toma. Se for, toma, toma, toma, toma, toma. Quando eu amo, mas quando me magoa, eu tomo ranço. E me marca, arroba, o Barão da Pisadinha, que eu vou compartilhar o seu vídeo lá. Chama pra dançar, chama, chama pra dançar. Repertório novo.